Jesus me transformou, me deu a salvação, me deu a vida eterna, alcancei perdão, me fez andar na luz, limpou meu coração. Eu sei o quanto ele sofreu pra me fazer feliz. Minha vida resgatou, porém seu canto assim. A felicidade hoje habita em mim. Sei quanto preciso seguir o caminho para o céu. Sei que é preciso amar alguém que seja um leão. Sei que é preciso dar amor sem olhar a quem. Sei que Deus me amou sem olhar a minha posição. Sei que Ele quer que eu tenha olhar de compaixão. Sei que é preciso amar sem olhar a quem. Eu sei que seu grande amor não faz acepção. Por isso devo amar a qualquer irmão, sem procurar saber qual sua posição. Eu sei, se quero que me amei, antes devo amar. Mesmo que reclamei, jamais posso deixar de amar quem me detesta, não me sabe amar. Quanto preciso seguir o caminho para o céu. Sei que é preciso amar alguém que esteja ao léu. Sei que é preciso dar amor sem olhar a quem. Sei que Deus me amou sem olhar a minha posição. Sei que Ele quer que eu tenha olhar de compaixão. Sei que é preciso amar sem olhar a quem. Sei que Deus me amou sem olhar a minha posição. Sei que Ele quer que eu tenha olhar de compaixão. Sei que é preciso amar sem olhar a quem.